Rádio Tufão Chaminéria, uma emissora das empresas MacRage, apresenta o repórter Tufão, testemunha ocular da resistência, traz a você música e notícia. Boa noite, Chaminéria. Eu sou Erin Klein e esta noite recebemos um convidado muito especial em nossos estúdios, o herói da tomada da Colina 67, o tenente Vasily Ivanov Kominsky. Boa noite, senhorita Klein. É um prazer estar representando minhas tropas, que são os verdadeiros heróis dessa tomada, mas devo dizer que ainda estou me acostumando com o meu novo posto. Uma promoção muito bem merecida, tenente. Você só não guiou seu esquadrão como tomou a liderança do combate quando seu superior foi incapacitado. Não chegou a sentir medo? Todo guerreiro sente medo perante o combate. Covarde é aquele que se deixa dominar por esse medo. O temor desaparece quando lembramos que tudo o que podemos perder em Chaminéria. O perigo aqui, o que está em jogo, é a vida de entes queridos, nossa identidade como humanos e nossa maneira de viver. Nosso inimigo é insensível a tudo isso. Nossa estação nunca deixa de expressar como é importante o trabalho dos soldados e como é dever do cidadão fazer o possível para auxiliar o trabalho de nossas tropas. Levando em conta a importância da colaboração civil, qual sua opinião sobre o aumento da criminalidade nos bairros de nossa querida? A polícia, antes de tudo, deve agir com rigor, de modo a punir qualquer tipo de banditismo. Qualquer contra humanos pode ser considerado traição, qualquer crime, uma vez que é contraproducente com o esforço de guerra. Então, o senhor considera que a polícia civil deve ser mais rígida com qualquer tipo de delito? Sim, cada vez mais rígida, dentro da legalidade. O excesso de força também deve ser intolerado, então. Senhorita, a legalidade deve ser cumprida, seja ela qual for. Sua devoção à Constituição de Castamineria é uma inspiração, Tenente. É a legalidade que nos faz humanos, diferente das bestas genocidas que enfrentamos lá fora. O que o senhor pode nos dizer sobre os próximos passos do exército após esta brilhante vitória? O que eu estou autorizado a dizer é que os novos equipamentos estão em teste. Novos gigantes de ferro, novas armas baseadas em etrânio. Os testes desses novos equipamentos já foram comissionados antes de serem postos em combate. O senhor irá supervisionar esses testes? Eu mesmo serei piloto de teste de alguns modelos. Mas, tenente, se ocorrer mau funcionamento dos protótipos, o exército pode perder uma peça importante se acontecer algo com o senhor. Sou apenas mais um combatente, como tantos outros. O perigo está dentro desse estúdio, como está lá fora na zona de combate. O risco sempre estará presente. Tenente, infelizmente o nosso tempo está acabando. Alguma mensagem, consideração final aos nossos ouvintes? Sim. Se você, jovem, está em idade de combate, aliste-se imediatamente nos postos de combate de Chaminélia, nos postos de treinamento e alistamento de Chaminélia. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo de conversar conosco, Tenente. Eu que agradeço, senhorita Klein. Boa noite a todos e fiquem em paz. Encerramos por esta noite. Obrigado pela audiência e boa noite, Chaminélia.